Olha, até ontem a conferência estava bem adiantada, as tratativas muito próximas de um acordo, as posições hoje estão um pouco mais difíceis, há uma certa resistência por parte da União Europeia e dos grupos dos países islâmicos em aceitar uma determinada redação que se refere à questão de difamação religiosa ou de incitação ao ódio religioso. E eu acho que é isso que nós vamos tentar clarear o ambiente hoje. Nesse momento, nós começaremos uma reunião plenária, onde haverá algumas intervenções, mas a ideia é logo seguir para reuniões pequenas, informais, para tentar tratar os temas mais controversos. Que além desse que eu citei, acho que eu poderia também citar a questão dos mecanismos, os mecanismos de seguimento da própria conferência de Durban, e além disso, alguns temas do passado, como o próprio tráfico de escravos, holocausto, genocídios. Mas esses dois outros temas que eu falei agora, mecanismos e temas do passado, eu estou mais otimista quanto ao resultado. Acho que o problema maior vai ser realmente na questão religiosa. E é isso que a gente tem que se concentrar hoje, nisso. O Brasil está mediando algumas dessas. Qual que é a postura da diplomacia brasileira nesse momento, nessa preparatória? Olha, o Brasil não está mediando nada, não. Não há mediadores. Há um facilitador russo e ele tem, a partir de consultas com as delegações, ele tem construído um texto. O Brasil tem participado dessas consultas e de outras consultas em grupos menores. E como o Brasil e muitos países do GRULAC, como nós temos posições muito mais, vamos dizer assim, equilibradas ou centradas em temas de racismo, realmente, não há na nossa posição aqui, vamos dizer, interesses ou uma agenda externa à questão realmente que é o foco da conferência. Eu acho que acaba que as nossas posições acabam sendo posições de compromisso. Então é nesse sentido que o Brasil tem participado, fazendo a ponte entre extremos.